No ar, Moqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campeche 98.3 em Florianópolis. Começando mais um programa com Metá Metá. A gana de voar, a fome de mirar o horizonte, o fim. Me diz de onde é que vem a sina de correr. Pra onde quer que eu vá, vou ao redor de mim. Quem dera respirar no peito um novo ar, me perder. Caminho, enfim, me diz de onde é que vem a sede de cantar, a seiva da canção no sangue tom carmim, se embrenhar no oco do vulcão e acender o fogo do estupim. Flecha partida no chão, querubim. Me diz de onde é que vem a gana de voar, a fome de mirar o horizonte, o fim. Me diz de onde é que vem a sina de correr, pra onde quer que eu vá, vou ao redor de mim. Quem dera respirar no peito um novo ar, me perder por um caminho, enfim. E de onde é que vem a sede de cantar, a seiva da canção sangue tom carmim, se embrenhar no oco do vulcão e acender o fogo do estupim, explodir, cantarolar, malabares, bicho cão, no vermelho do vinho, na flecha partida no chão, querubim. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora já sei namorar, Mariana Maneto. Foi. Já sei namorar, já sei fechar de língua. Agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar. Agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão. E não sou audiência para solidão. É só de ninguém, é só de todo mundo e todo mundo me quer bem. É só de ninguém, é só de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar,

J'ai encore le souvenir de mon cœur dans ma cachette. Pendant danser collé au fond de la guinguette. L'accordéon nous a soufflé jusqu'au matin. Ton corps contre les miens, mes envies dans tes pensées. L'accordéon nous a soufflé tous ses amours. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, yeah. Mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, yeah. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, yeah. Mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, yeah. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Chaque mélodie, chaque goutte de sueur, chaque break, chaque tour, on funambule de sol en sort. Dis-moi comment on fait tant tout oublier, ma main frôlant ta peau et nos jambes entrelacées. Dis-moi comment on fait tant tout oublier, dans les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Dans les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Dans les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. La nuit filait, je voulais sans rien voir. Les larmes de tes yeux qui disaient déjà adieu. La nuit filait et tu es parti avec elle. Qui sait vers quelle étoile, vers quel ciel. Qu'aujourd'hui encore, lorsque la corde en s'emballe, je pense au fort. Mon cœur se met à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Levando gostosa. Agora mais uma estreia, Mel Matos no Moqueca de Siri com a sanfona do querido Dominguinhos, que nem Giló. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer. Que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se assim é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz doer e amarga que nem. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar.

Depois a gente escutou A Queima Roupa, com Renata Arruda e Madu Ayá. E Briga de Artista, com o trio Dona Zefa. Agora aqui ao fundo a gente está ouvindo Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, com Elza Soares, Bid, Marco Ribas e Banda Luar de Prata, da trilha sonora original do filme Chega de Saudade. Uma delícia também. E aí, Conrad, fala mais pra gente aí, conta mais. Primeiro eu queria mandar um abraço pra galera do Flamengo, meu time, time de todos nós, que ontem fez bonito e quase levou caneco, mas ano que vem a gente volta pra pegar esse Mundial, que agora virou obsessão. Mandar um abraço pra galera também que torceu contra, valeu pelo Ibope, é assim que se faz o time mais popular do mundo. Metade odeia e a outra metade ama. Toda quarta-feira tem a Roda do Choro Xadrez na Isaltina de Assunção Farias, 439, a partir das 7 da noite até as 9, é R$7 no Trocadinho. Lá sua lida com dinheiro tem a pizza do Freitas, chope artesanal e também a cachaçinha orgânica. É isso, galera. Estamos de volta ao vivo toda quinta das 8 em diante e domingo das 11 em diante. Muqueca de Siri na Rádio Campeche, agora no verão. E a partir do ano novo teremos novidades, teremos algumas nuances, uns módulos, uns blocos especiais assim. No programa vai ser repaginado, valeu? Vamos começar o segundo bloco com quem, Gê Muniz? Maria Bethânia, você e eu. Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Podem me intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me chamar e me pedir e me rogar. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Esporte sob a calça ali, um ar snob de quem nada quer. Lava ela e pensa que que a mulher. Tão bonita que ela é. Cabelos lisos como eu nunca vi. Camisa esporte sob a calça ali. Um ar snob de quem nada quer. Lava ela e pensa que é mulher. Cigarrinho aceso em sua mão. Bate moderninho um violão. Diz que o amor é coisa que não quer. Mas lava ela. Que é mulher. Tão bonita que ela é. Cabelos lisos como eu nunca vi. Camisa esporte sob a calça ali. Um ar snob de quem nada quer. Mas lá vai ele pensa que é mulher. Tão bonita que ela é. Cabelos lisos como eu nunca vi. Camisa esporte sob a calça ali. Um ar esnobe de quem nada quer. Mas lá vai ele e pensa que é mulher. Cigarrinho aceso em sua mão. Bate modestinho um violão. Diz que o amor é coisa que não quer. Mas lá vai ele e pensa que é mulher. Para da doida, não tem da doida, da doida. Para da doida, para da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida, da doida. Você está ouvindo Moqueca de Siri pela Rádio Comunitária Campeche 98.3. Agora com vocês, Douglas Germano, Golpe de Vista. Fez juramento, mas serve pra me confessar. Meu samba não é de lamento, é muito mais de atormentar. Meu samba não porta bandeira, meu samba não é pra rezar. Meu samba não serve pra roda, pra outro sambista cantar. Meu samba tem sua maneira, meu samba é do jeito que dá. Meu samba não joga no ataque, o meu samba não sabe lançar. Meu samba é de beira de campo, de surdo de naile ganzar. Meu samba é juiz na gaveta, pro time da casa ganhar. Meu samba é o corpo que come, se o time de fora virar. Meu samba é reserva que aquece, faltando cinco pra acabar. Samba é quem manda na pena, eu escrevo o que o samba pensar. Meu samba é o sarro que sobra na hora que ele atravessar. Meu samba é o cavaquinista quando acordar sol estourar. Meu samba é um golpe de vista, termina onde quer começar. Meu samba é ruim da cabeça, meu samba até manca pra andar. Meu samba não faz cerimônia, o meu samba não pede pra entrar. Meu samba é sem ele nem beira, meu samba se ajeita onde está. Meu samba não vale o que pesa, meu samba não pesa o que dá. Meu samba é caminho sem volta, e a volta é o mundo a girar. Meu samba é o que jorra do braço, do talho que o aço cortar.

Meu samba é um samba diferente, pois de fato, minha gente, ele é muito original. Não fala das cadeiras da mulata, do murmúrio da cascata ou do amor no carnaval. Não cita frases célebres da história, nem revive a luta em glória dos sedentos de riqueza, nem mesmo narra farsas de carinho emanadas de um peito transportante de frieza. Nem mesmo narra farsas de carinho emanadas de um peito transportante de frieza. Podia falar do pandeiro ou da cuíca, ou do surdo de barrica que já não existe mais, ou mesmo de um coração ferido, solitário e comovido, e dos seus doridos altos. Não fala, meus amigos, de ninguém, simplificando a história. Não fala de mim também, simplificando a história. Não fala de mim também. Mis amigos te olvidas y simplifícalo. Simplifícalo, simplifícalo. A mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y olvídate de Tito y de los caminos al río. Ay. Y no es que me moleste que te fijes en lo que llevo puesto hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando. Ándate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y olvídate de Tito y de los caminos al río. Muchachos, acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas a las 7 y media de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va más, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esa parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy de mi corazón. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Thank you.

está chegando ao final mais um programa do Muqueca de Siri. E no lado B do programa ouvimos Você e Eu, Maria Bethânia, Garota Moderna, Elza Soares, gravada ao vivo em 1969 na Itália. Depois, Golpe de Vista, com Douglas Germano. Além da Razão, Beth Carvalho. Música de Luiz Carlos da Vila, O Grande Zumbi. Samba original, Pedro Miranda. Pedro Miranda que faz parte do grupo Semente. Aí, El Cuelgue. Banda argentina. Trouxe Bossing People. Essa música é dedicada a toda a torcida do River Plate, vice da Libertadores. Fernandinho Beatbox com o Instituto Beatbox Samba, do projeto Favela Chique. São três discos de vinil maravilhosos, com várias mixagens e muita gente conhecida. Que é de onde saiu também Som Negão, com Leci Brandão e Rapping Hood. Filosofia de Bar, com Jovelina Pérola Negra, e no fundo estamos ouvindo Erlon Chaves e a banda Veneno, com Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel. Eu queria mandar um beijo para minha filha Rebeca, que está aqui em Floripa comigo também. E queria desejar para todo mundo boas festas de fim de ano. Que se divirtam muito e que se conectem com suas famílias com muito amor. É isso aí, né? Depois de Natal, na quinta-feira, estamos ao vivo aqui a partir das 8 da noite. Nosso contato nas redes sociais, @muquecasiri. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, trabalho, sorte. Beijos, abraços. Carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Poder da Criação com... Diogo Nogueira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Dona... Ivone Lara. Não. Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia. Chega a nos angustiar e o poeta se deixa levar por essa magia. E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia. O povo começa a cantar. Faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem